espias. Eu quero ser o pão que te alimenta. Eu quero ser a água que refresca, o vinho que te esquenta. E se eu cair, que caia em teu abraço. Se eu morrer, que morra de desejo. Adormecer dizendo que te amo e te acordar com um beijo. Estou apaixonado, este amor é tão grande. Estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Quero sair contigo em noite enluarada, dois adolescentes pela madrugada, pra viver a vida sem pensar em nada. Que estou apaixonado, que este amor é tão grande. Que estou apaixonado e só penso você a todo instante. Que estou apaixonado, que este amor é tão grande. Que estou apaixonado e só penso você a todo instante. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar meu amigo Adilson do Vale, em Caçapava, interior de São Paulo. Todos os amigos da cultura sertaneja. Brevemente, Diego Valadares fazendo show em toda a região aí de Caçapava, né? Ligue diretamente, Diego Valadares e produção, no 61-9973-0555. Estaremos por aí fazendo shows, alegrando esse povo querido, nas casas noturnas, nos clubes, também shows de prefeituras, né? Um abraço carinhoso, meu amigo Nonato, a sua esposa Lúcia. Nonato é jornalista em Porto Walter, no Acre, né? Diretor da Rádio Ocidental FM, que exibe o nosso programa. Um beijo, Flavinha Pinheiro, todos da equipe da Ocidental FM, Porto Walter, no Acre. Valeu, Nonato. Brevemente estaremos aí fazendo um grande show para vocês. Quem canta bonito? Paula Fernandes, Mineirinha Ferveu. Hoje não sou eu que vou arrastar a chinela, não. É você que vai arrastar a asa do meu lado. Pega na minha cintura e aperta sem ter medo. Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo em segredo. Chega já pedindo tudo, te dou essa liberdade. A mulher que você quer tá morrendo de saudade. Sou feito brigadeiro de colher, tão bonita e cheirosa como a flor. Sou morena, faceira, menina brejeira do interior. De cabelos queimados pelo sol, tô querendo um chamego teu calor. Fiz essa brincadeira mexendo as cadeiras e falando de amor. Terra quente, sedenta de chuva caindo, sou eu. Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu.

Eduardo Costa, Cabra Danado, cantou para vocês Louco Coração. Muito legal essa música, né? Muito bacana. Jaqueline Marcelo Costa, meus amigos, aí de Santa Bárbara do Oeste, exibindo o programa pela Rádio Sertaneja Brasil.com. Muito obrigado pela parceria de vocês, tá? Um abraço a todos vocês. Os amigos da Rádio Paraíso FM em São João do Paraíso, Neilza e toda a equipe, muito obrigado pela parceria. Aí, meu amigo Leandro Simões, no bairro Laranjeiras, em Cascaeiras, São Paulo, né? Muito obrigado pela Caieiras, perdão. Caieiras, São Paulo, é o nome da cidade, Caieiras. Meu amigo Leandro Simões, e do bairro Laranjeiras. Muito obrigado a todos vocês pela parceria, viu? Os amigos da Rádio Ideal FM, Boituva, São Paulo também, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho. Minha querida Elô, em Buritis, Minas Gerais, e sua filhinha Raira, ouvindo o Mundo Sertanejo. A minha querida Picara, em Ariquemes, Rondônia. A Veritene, em Franca, São Paulo. Muito obrigado, viu? Bruna Roldão, aí em Vilhena, um beijo para você, viu? Sempre interagindo comigo. Minha querida Maria Clara, aí em Ouro Preto do Oeste, Rondônia também. Sempre interagindo comigo, ouvindo o nosso programa. Quem vai cantar bonito agora? João Neto e Frederico, Lelele. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. E o meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Vem, tô com a gente, vai todo mundo, ó, quero aqui. Lelele, lelele, se eu... Lelele, lelele, você. Lelele, lelele, se eu te pegar, você vai ver. Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer. Ah, se eu te pegar, você vai ver, viu? Lê, se eu te pegar, você vai ver. João Neto e Frederico cantaram para vocês esse grande sucesso da moda sertaneja. Aí minha querida Rejane, Rejane Virgem da Lapa, Lila Moreira, todos vocês aí de Virgem da Lapa, um beijo, muito obrigado. Aí meu amigo Zezito Martins, em Araçuaí, Minas Gerais, os amigos da Kauai FM, exibindo o nosso programa Mundo Sertanejo, muito obrigado, viu? Meu amigo Valmir Clabuchar, aí da Rádio Cultura FM, em Nova Maratona, município de Salinas, Minas Gerais. Muito obrigado, viu, meu amigo Valmir Clabuchar, da Rádio Cultura FM, todos da equipe. Programa todos os dias às 18 horas. Um beijo para vocês, ouvintes da Cultura Sertaneja. Aí, meu amigo Big Night, né, da região aí, que faz muito show, os amigos da banda. Da banda do Big Night, que faz muito sucesso em toda a região

bem, vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Minha querida Lu Moreninha de Berilo, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês e da Araia FM. Valeu, Reginaldo Franco, pela parceria, viu? Meu amigo Carlos Poli, da Web Rádio Caieiras, em São Paulo. Valeu, Carlos Poli, sempre interagindo comigo também. Meu amigo Mancha Negra, em Itaberá, interior de São Paulo. Valeu, Mancha Negra. Faz muito sucesso aí em toda a região com seus shows. É, Mancha Negra, muito obrigado, viu? Sempre interagindo comigo, falando comigo no Facebook. Muito obrigado, meu amigo. Quero mandar mais alô aqui, deixa eu ver aqui. Minha querida Eliane Gomes, em Santa Rita do Intueto, Ana Paula, todos vocês dessa linda cidade, muito obrigado. Meu amigo Adir Pinto, da Rádio Cidade FM, Santa Rita do Novo Destino, Goiás, muito obrigado pela parceria. Os amigos da Vitória FM, Cocalzinho, valeu. Sucesso, Mundo Sertanejo, todos os dias às 8 horas da manhã. Jorge e Matheus cantam, que é que tem? E pra deixar acontecer, a pena tem que valer. Tem que ser com você, nós livres pra voar nesse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas, e a lua tá cheia refletindo o seu rosto. Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu, e a noite inteira pra amar. E quando o sol chegar, a gente ama de novo. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar, que é que tem? Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Pra deixar acontecer, a pena tem que valer. Tem que ser com você e nós, livres pra voar nesse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas, e a lua tá cheia refletindo o seu rosto. Dá um gosto de pensar, eu, você, o céu e a noite inteira pra amar. E quando o sol chegar, a gente ama de novo. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar, que é que tem? Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Pra deixar acontecer, a gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar, o que é que tem? Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. Vamos em frente, o Brasil inteiro ouve Mundo Sertanejo através das nossas emissoras de rádio afiliadas que exibem o nosso programa. Um abraço aos amigos do fã-clube do programa O Amor Está No Ar, em Santarém, no Pará. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Altamir, em Marcelândia, Mato Grosso, também não perde o nosso programa. Meu amigo Zé Luiz, o Samuel, a todos vocês de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, Vânia Rocha, todos da equipe da 90.9. Um abraço a todos vocês. Luiz Fernando, em Irunhã, no Paraguai, os amigos da Rádio Iruna FM, também exibindo o nosso programa. Muito obrigado, Camilo Oliveira e todos da equipe da Local FM, em Lavras do Sul, exibindo o Mundo Sertanejo. Vamos em frente, ficando por aqui. Mundo Sertanejo volta amanhã com mais um programaço, viu? Música no seu rádio. Um abraço a todo mundo. J. Neves encerra o programa cantando O Avião. Tchau, Brasil! Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.